sente o clima e se envolve. Bate forte, um som que bate, bate forte. Oh, oh, oh, estourei no Lorde. Bate forte os graves nas caixas, onda sonora é rap. Bate pesado, som que muitos não se esquecem. As minos manos não podem ficar parados. Estourei no norte, é pros fortes e não pros fracos. Se desejam mal, plantam mal e colham mal. Bem-vindo da selva. Sou leão, sou demais pro seu quintal. Quem forte é o abraço, boa sorte, segue os passos. Vou passando pelos ratos, empenhado no que faço. Conexão, perros, lealdade 100%. De treta correremos, amizade construiremos, é mil grau. Seja XP na cena, o blog é mil grau. Fusão perfeita, estourei no norte, 2000 alguma coisa, assim segue a cena. DJ Tony D na produção e os loucos na letra. Beat nervoso, original, rap, resgatando gangsta, gangsta rap. Na evolução, não na contramão, na disposição. Churi na mão, bate forte, ha, ha, o bumbum bate forte. Deixa o som do calmo talo, estourei no norte. Bate forte, o som que bate, bate forte. Bate forte, sente o clima e se envolve. Bate forte, o som que bate, bate forte. Oh, oh, oh, estourei no norte. Bate forte, o som que bate, bate forte. Bate forte, sente o clima e se envolve. Bate forte, o som que bate, bate forte. Oh, oh, oh, estourei no norte. Então bate, sente a base, tamo suave. Música que não tem censura de idades. 2000 e alguma coisa no presente pro futuro. De olhos abertos sem dar tiro no escuro. Longe do artificial, alegria é um momento banal. Quem valoriza a carne está regando a semente do mal. A joia no focinho do porco é ouro de tolo. Ambição maldita leva pro fundo do poço. Calma nesta hora, sem perder a cabeça a rima. É calente como o sol que chega, aquece e ilumina. Como a lua que domina a noite com as estrelas. De boa, tranquilo, sossegado, sem crise. Tamo na cena. Muito simples é viver, muito simples é morrer. Escolha o seu caminho, você sabe o que fazer. Quer dinheiro, quer fama, mega cena da grana. Calor humano às 5 é doidena, né? Bacana. Linda, morena, linda, loira, ruiva, negra. Vai mexendo o corpo ao som da fusão perfeita. E sente o peso da base, a caixa vibra até distorce. Palavras do PS, CXP, se envolve. O som que bate, bate forte. Bate forte, sente o clima e se envolve. Bate forte, o som que bate, bate forte. Oh, oh, oh, estourei no norte. Bate forte, o som que bate, bate forte. Bate forte, sente o clima e se envolve. Bate forte, o som que bate, bate forte. Oh, oh, oh, estourei no norte. Bate forte, o som que bate, bate forte. Bate forte, sente o clima e se envolve. Bate forte, o som que bate, bate forte. Oh, oh, oh, estourei no norte. Bate forte, o som que bate, bate forte.